Beta e Select, estamos começando mais um Download News, episódio 34. Vamos falar das notícias de lançamentos de jogos dessa semana que começa, nesse 19 de abril. Isso é a melhor Download News. De novo, né? A melhor semana é. A piadinha tá ficando até sem graça. Nem ligou, né, cara? Ah, tá bom, pode ser nessa semana mesmo, vamos lá. Eu tenho que mudar um pouco esse jeito meu de falar no início, porque tá muito igual, mas enfim. Enquanto eu não pensar um jeito diferente de falar, vou falar assim mesmo. Já tentou apertar outro botão? Não. Não, você aperta select, sei lá, aperta o quadrado. Melou pra frente e soco. A gente tá trabalhando nisso. Primeiro, multiplataformas. Nessa semana nós temos Dynasty Warriors Gundam 2 pra PS3, 360 e PS2, não sei como, tipo, ok, sabe, tem PS2 no meio. É legal você ver que assim, né, o multiplataforma tem PS2, mas não tem Nintendo Wii. Faz sentido, de certo modo, né, mas é uma tristeza. Thiago aposentou dele praticamente, né, porque tá cantando 360 agora, cara. Lógico, né, cara. Você joga o Wii até você ter dinheiro pra conseguir comprar um outro videogame da nova geração. Pra Nintendo DS, Wii, PS2, tipo, a ala casual, assim, né. Nós temos Jelly Belly, Ballistic Beans. Eu não quero traduzir isso, velho, mas sabe, tem a ver com feijões e Jelly Bellies. Semana passada nós já temos M&M's bombando, né, no PS2. Agora nós temos Jelly Bellies no PS2, cara. Jelly Bellies. Cara, eu sou muito feliz, né, pelo rumo que o console está tomando. Eu mudo bastante pra você chegar, você nem pode cavar mais. E agora de exclusivos. Pra computador, nós temos Cryostasis, The Sleep of Reason. É aquele de 1968, Polo Norte, base militar russa, só não, criaturas do mal, estamos trancados aqui no Polo Norte, sabe? Cryostasis, até agora, ele tá com 6.2 de média, a nota dele, de 7 reviews diferentes de crítica. Pra PC, nós temos também Xenoclash. É um jogo em primeira pessoa, meio esquisito. O cenário dele é um tanto quanto estranho, assim, parece que você tá num mundo povoado por criaturas que usam máscara de pássaros, ou sei lá, o rosto dela é de pássaro mesmo. E aí você joga em primeira pessoa enfrentando esses caras com umas armas meio rústicas, né? É tipo assim, uma versão Doom Idade da Pedra, vamos dizer assim. Acho que já ouvi falar desse negócio. Esse jogo, se eu não me engano, é de uma produtora indie, cara. Acho que é a primeira tentativa. É, dá pra você perceber quando o jogo é independente, né? Quando ele foge um pouco de alguns padrões, assim. E quando ele sai só pra PC. Ah, é. Também. Conceito legalzinho, mas eu não gostei muito do estilo dos personagens, não, sabe? Mas parece que ele vai puxar muito pra aquela coisa xamanística, sabe? Uma parada tribal, assim. É, temos também Adventure Collector's Edition, volume 1. É uma coletânea de 3 adventures famosos, ou relativamente famosos, né? Scratches, Director's Cut, olha só, versão diretor. Penumbra, Overture, já falamos desse jogo aqui, por sinal. E RHEM2, não sei se isso pronuncia junto ou como sigla, sabe? RAM 2. Relativamente famoso, né? Porque eu, pelo menos, nunca ouvi falar de nenhum deles. Eu já ouvi falar, mas eu trabalho com site de videogame, então assim, sabe, é o mínimo do jogo, é a gente ter ouvido falar, né, cara? E se o Fernando não ouviu falar, então realmente deve ser meio desconhecido mesmo. Não, se o Fred ouviu falar e o Fernando não, cara, aí o bicho pega. Aí compra as montanhas, né, cara? Tá uma coisa errada acontecendo aqui, né? Eu venderia muito mais se fosse, sei lá, a LucasArts Adventures Collection, né, cara? Ah, certamente. Quando eu vi o Adventure Pack, assim, eu pensei, deve ter coisa da LucasArts. Né, mas não tem, deve ser tudo de uma empresa só, né? Temos também Dream Day Wedding, Viva Las Vegas. Minigamezinhos ambientados em Vegas, né, cara? Não, deve ser tipo assim, você chega lá em Vegas, fica jogando, fica bêbado, bêbado, bêbado e acorda casado com um travesti, né? A game over, né? Tipo, uau. Tem que fazer um quick time event no final, né, cara? Pra ver o que você consegue. Filmes e seriados, sempre as pessoas que casam em Las Vegas se fodem. Padres vestidos de Elvis Presley. É mesmo, né, cara? O que não é nada comparado com um padre vestido de Master Chief. Ou isso, né? Pra Nintendo Wii, nós temos Excitebots, Trick Race. Tá, né? Robôs excitados, corrida. Né? Não, não é isso, cara. Vocês estão entendendo errado. É, trata sobre carros esquisitos, meio futuristas, eu acho. E excitados, né? E você joga no Wii Wheel, que é aquele volantezinho do Wii, né? Branco, claro, tudo do Wii tem que ser branco. Temos também Penzoil, Build and Race, Speed Demons, Essa semana, o Wii e o DS estão cheios daqueles jogos Kaiser Soze, sabe? Que tipo, você só ouviu falar, ninguém tem prova que existiu ou não, sabe? Ninguém vai conferir se realmente existe ou não, né, cara? Você pode procurar em qualquer lugar, não tem nem na Wikipedia. Não tem. Não tem na Wikipedia, não tem no YouTube e não tem na GameSpot, cara. Sabe? Quais esses jogos? Você não encontra pra comprar também? Cara, não sei. Ó, mais um aí pra essa semana, jogos esquisitos. Crystal Defenders R1. O que é isso, sabe? É, por que não L1? Por que tem que ser o R1? Não sei, cara, não sei. Temos também Wonder Boy 3 Monster Lair. Pra Nintendo DS, nós temos Hands-On Tangrams. Tangrams é um jogo de puzzle chinês bem antigo. Acredito que todo mundo aqui já tenha jogado, mas nunca fazia ideia de que ele tinha esse nome. Que é aquele jogo que basicamente você tem uma figura geométrica, tipo, sei lá, uma figura numa forma de um barco, de um trapézio, sei lá, e aí você tem vários quadrados e triângulos e você tem que encaixar todos na figura geométrica, sabe como? Ah, tá. Uhum. Tá, isso já foi implementado em alguns jogos também, né, como puzzle dentro de jogo mesmo, com certeza. É uma ideia bem antiga, né, cara, já apareceu em várias coisas da humanidade por aí, né. Cara, não, se eu não me engano, quando eu tava, sei lá, no primeiro e segundo série, enquanto eu esperava minha mãe chegar pra buscar da escola, eu ficava brincando com isso. As tiazinhas davam coisinha pra gente ficar brincando. Olha só. Bonitinho. Eu achava que o Fernando era um contrabandista nato, desde criança. Pra mim, o Fernando já nasceu com a idade que ele tem agora, assim. Legal saber que não, sabe, que ele teve infância e tal. Isso aí, Fernando. Oh, olha só, não tô brincando. Isso tá lá no GameSpot, confiram depois. Tem os pra DS, I Love Horses. Dizem as más línguas que foi feito pela Ninja Horse Productions, né? Cara, na verdade isso é uma grande máfia, né? Você sabe, que é ela que controla todas essas mini produtoras aí que fazem jogos de cavalo, tá ligado? Ah, tá. É tipo uma lavagem cerebral, você vê que eles estão lançando jogos e jogos tematizados em cavalo. Pra gente baixar nossas guardas, né, cara? Barbie Adventure Horse. O Horse era, tipo, ator coadjuvante. A professora era Barbie, agora a gente tem a Love Horses, cara. Tipo, eles já estão pegando a liderança. O Nowload tá aqui tentando fazer uma resistência, decepando cavalos o tempo todo, cara. Mas a pressão tá muito forte. Próximo jogo vai ser Pronto. Give All Your Power to Horses. Sell Your Soul to the Horses, né? Tipo, temos ainda Dr. Mario Express pra Nintendo DS. É um jogo da DSWare. Ele custa 500 Nintendo Points pra você baixar. Antes? Se não me engano, o DS não tinha isso de conteúdo baixado, tinha? É, na verdade tinha, mas era se baixava de atento pro jogo, você não tinha uma loja online. Só agora com o DSI que lançou. Rapidinho, pra te fazer uma pergunta. Você que é um cara entendido das facetas da humanidade. Aqui, esse Nintendo Points, eles são equivalentes ao Microsoft Points, certo? Tipo, mesma Sim. coisa. Sim. Ah, a ideia é, com pra você pegar eles, você tem que pagar por eles, correto? Sim. Correto. Por que você precisa transformar pra pontos e não, tipo, pra, sei lá, você tem $12 na parada? Porque acredito que seja melhor você lidar com pontos e coisas aparentemente inofensivas, que aí a noção de estou gastando dinheiro não é tão forte assim, cara. Mas é o que eu imagino. Sabe, você chama R$100 de bolinhas vermelhas. Você tem 5 bolinhas vermelhas, olha que bonitinho. Isso aqui custa 2 bolinhas vermelhas, sabe? Você quer ter 3 bolinhas vermelhas? Ah, sem sabe? Problema, né? Sabe, é bolinha vermelha, não é dinheiro, então manda ver, entendeu? Entendi. Eu acredito que você faça isso, cara. Eu acho que tem outras maneiras de você também ganhar esses Wii Points. Não somente comprando, mas talvez, sei lá, você compra um jogo e você ganha Wii Points, ou você... Uh-huh. O Achievements, ou sei lá. Eu nunca soube de nada desse tipo, não. Os pontos que eu tive até hoje foi comprando mesmo. Bom, se tiver ou não, isso depende do console, né, cara? E aí já é uma coisa mais complexa que varia com a empresa, né? Então, prossigamos. E o nosso último jogo aqui, 101 em 1, Explosive Mega Mix. Eu imagino que seja aproximadamente um simulador de tudo. Deve ser tipo aqueles joguinhos, aqueles Tetris que você comprava, que é 74 games em 1, e tipo, era a mesma coisa, só que mudava um detalhe ou outro. Deve ser praticamente isso, mas pra DS. Vamos dar as nossas notícias da semana. Fernando, meu odioso rival, quer começar? A Famitsu, né? A tão pouco conhecida revista de todos os nossos corações. Ela fez uma lista dos 20 jogos mais originais de 2008. Tipo, eu acho que essa é uma lista válida, porque falou originais. Originais não quer dizer que é bom, né? Quer dizer que é originais. No topo, encabeçando, está o Agamama Fashion Girls Mode. Parece que é um simulador de moda no DS. Esse é o primeiro lugar. Esse é o primeiro lugar. O jogo mais original de 2008, segundo eles, é um simulador de moda. O segundo colocado... Não, deve estar muito humilhado, velho. O segundo colocado nessa top lista, assim, de jogos, né? Uau. Está nada mais, nada menos que Wii Music. Não, não, eu acho que a lista é dos jogos mais bizarros de 2008, não? Não, esse que tá, originais quer dizer que eles tiveram uma ideia própria, não quer dizer que ele foi bom. Entre os que podem salvar dessa lista, porque tem muitos jogos japoneses que eu nunca ouvi falar em toda a minha vida, existe Valkyrie Chronicles, Little Big Planet. Ela trata de lista de jogos originais no Japão, né? Que eles têm um conceito, assim, de jogo que muitas vezes é bem diferente do nosso, né? E às vezes valorizam umas ideias que pra gente são simplesmente ideias esquisitas. Esse que não vale nada, como é o caso de Wii Music, pra gente foi super estranho, né, cara? E esse simulador de coisas fashion também, mas sei lá, os japoneses devem ter achado o máximo, sabe? Uau, Wii Music, cara, simulador de coisas fashion, entendeu? A pergunta que não quer calar é por que Rayplay não está na lista, né? Mas acho que Rayplay não é desse ano, né? Rick, próxima notícia aí, por favor. Foi descoberto mais uma das inusitadas patentes de Shigeru Miyamoto. Essa, pelo menos, não sabemos por que ainda não foi utilizada. Se trata de uma patente em que é implementado um sistema de combate em jogos de RPG pro Nintendo DS. Como é que funcionaria? Você pega o Nintendo DS, aí na tela de touchscreen aparece o seu inimigo, certo? Usando uma armadura, segurando um escudinho, qualquer coisa, sabe? Daí, em vez de você pegar o teu carinha e mandar ele atacar, você ataca com a stylus. Você clica no seu inimigo aonde você quer que o ataque seja. E dependendo de onde acertar o ataque, vai dar mais ou menos dano. Entendeu? Por exemplo, se você acertar direto no escudo, não vai dar tanto dano como se você estivesse no weak point, sabe? Na cara, no braço. Aí você para pra pensar... É uma coisa meio que óbvia, né? Pra ser usada no console tipo Nintendo DS, correto? Uhum. Mas a gente se pergunta por que que ainda não foi usado, sabe? Acho que isso é meio que umas ideias mirabolantes que ele teve. Ele pensou, ah, isso é muito boa, só ficou muita preguiça de fazer um jogo pra isso. Então vou patentear, porque, né, se alguém fizer, ele vai ter que pagar pra mim. Talvez eles estejam esperando a hora mais adequada pra lançar um jogo desse. A hora mais adequada seria, logicamente, a hora que o jogo lucraria mais. Do tipo, ah, tá longe de um grande lançamento pra DS que a gente já tem programado, então vamos aproveitar pra lançar ele agora, sabe? Pode ser isso, mas assim, é fato que essas empresas que mexem com inovações, que mexem com grandes ideias assim, elas têm assim toneladas de patentes, sabe? Muitas delas super estranhas, muitas muito ruins e algumas muito boas. Elas guardam essas patentes e quando elas acham que é adequado usar ou lançar alguma coisa, elas lançam, sabe? Isso acontece com todas mesmo, não é um caso inédito da Nintendo, não. Porque, assim, parece ser muito óbvio, sabe, pro Nintendo DS. Eles sempre vivem tentando encaixar a touchscreen nos jogos assim, nos momentos mais inoportunos, só pra dizer, só pra justificar o jogo ter saído pra Nintendo DS, sabe? Quando uma oportunidade dessa que parece tão normal não é usada. A falta de aplicação dela é uma coisa questionável mesmo. Por que não usar, né? Já que teve a ideia, fez a patente, então coloca em prática, não deixa só no papel, porque no papel não faz nada. Frase profunda número 2, né? O papel não faz nada. É, se vai ser agora a minha abertura de tudo que é, o papel não faz nada. Estão cheios de frases filosóficas e de... Não, é uma coisa pra você, ouvinte, pensar. Né? Os ouvintes vão passar horas olhando pra uma folha de papel, sabe? Papel ganha pé. Eu nunca jogaram jogo aqui, pô, não? Ah, realmente. É mesmo, hein? Tá, e outra coisa é você pensar, cara. Mas se ele não faz nada, como que ele ganha da pedra? Porque a pedra também não faz nada. Caraca, Rick! Caraca! Estamos revolucionando a maneira como vamos pensar o mundo de agora em diante. Ok, isso tá ficando muito estranho, então vamos continuar. Diego, eu não me esqueci de você. Próxima notícia. Todo mundo já ouviu falar do Daigo? Já, né? The Beast Unleashed. Ele ganhou, cara, o campeonato mundial de Street Fighter 4. Eu tava lá na casa do Fred, a gente tava vendo, cara, o Daigo, ele não só é bom Street Fighter 3, sabe? Em todos os Street Fighter que ele bota a mão, ele massacra. Ele é bom em Street Fighter, né? Exato. Pô, o que é sensacional dos vídeos que a gente vê do Daigo é o seguinte, cara. Assim, ele vai jogando no nível dos outros caras e tal, em muitas lutas. Só que quando ele vê que ele vai morrer, ele vai pra cima com tudo, velho. É muito legal isso. Ele liga o Super Saiyajin, né, cara? Ele vai pro tudo ou nada, cara. É legal demais isso. É muito emocionante as lutas dele, sabe? Várias lutas de Street Fighter 2, um jogo que parece até meio previsível às vezes, assim, que você vê que chega um momento em que um cara tem que ganhar, sabe? Que a luta já tá definida. Mas não, sabe? Ele vira depois desse momento ainda. Daigo é impressionante, cara. Cara, mas falaremos mais sobre ele num cast de Street Fighter. Sobre né? Daigo, não? cast sobre Daigo. Aliás, falar de Street Fighter 4, cara, ontem, sabe, alguém me desafiou na live, não vou dizer o nome, André. Achei! Cara, beleza, começamos uma partida, ele levou um perfect no primeiro round, no segundo ele perdeu e não quis mais jogar. Nossa. Falou que eu tava apelando muito e parou de jogar. Nós temos uma testemunha pra esse caso, no caso sou eu. E é verdade, o Diego deu um perfect no André, sabe? Foi muito legal, o Diego arrebentou, cara. Isso aí, Diego, high five, velho. Ô, Fred, descreva a face do André quando ele perdeu de perfect. É a face normal que as pessoas fazem quando elas perdem de perfect. Então, mas voltando, cara, o Daigo dessa vez, cara, ele mandou um 4-0 no Justin Wong, que era o atual campeão nacional. Ah, que o Justin? Esse é o mesmo Justin que... Não, não é do Backstreet Boys. Esse é o mesmo Justin que usa Chun-Li contra o Ken naquela partida famosa? Sim, é ele mesmo. Ele mesmo, cara. Eles já são rivais, assim. Quais foram os personagens usados, gente? Você sabe? Não, eu aposto que quem pegou o Ryu ganhou do Ken. Pô, pior que o Daigo usou o Ryu, cara. Cara, é a primeira vez que eu vejo o pessoal usando o Ryu em campeonato, assim. É mesmo. Tem esse blog aí que cobriu todo o evento, cara. Tem umas fotos muito maneiras e tem uns vídeos também da final do campeonato, sim, e alguns jogos do Daigo. Vê que o cara é monstro assim jogando. Nós recomendamos que todos os ouvintes vejam vídeos do Daigo Exaustão se vocês gostam de Street Fighter, que é muito legal, cara. Vale a pena mesmo, sabe? A minha primeira notícia aqui é tirada do Nowload, né? A equipe do Nowload Press aí, visitem, né? É que um menino de apenas 9 anos acabou de falecer recentemente ao cair de um prédio de 13 andares na última terça-feira em Nova York. De acordo com o amigo do garoto, esse menino de 9 anos, cuja identidade não foi divulgada, né, nós reconhecemos ele como DM, que são as iniciais do nome dele. Ele era um fã de jogos de luta livre, WWE SmackDown vs Raw, e diz o amigo dele que esse menino provavelmente pulou do prédio, influenciado por esse jogo, tentando imitar um golpe que um cara fazia, dando tipo um voo, sabe? Eu acredito que seja um daqueles golpes que você sobe no ringue e dá um voo em cima do cara na cotovelada e tal. É, vamos frisar que provavelmente é um golpe que você sobe no ringue e por cima do cara. Não que você sobe num pé de 13 andares e por cima do cara. Né? Mas aqui, caraca, se você desse o golpe que você sobe no 13º pra dar uma cotovelada no cara, ia ser o melhor golpe do mundo, velho. Eu tenho certeza, cara. Se esse menino cair em cima de alguém, ele matou na hora. Nossa! Mas morre junto, né, cara? Isso se chama kamikaze. Mas ele ganha a luta por convenção. Draw. Tipo, chega madeira assim, né, no meio da calçada. Draw! Round 2, vai! Os dois lá caídos, né, cara? Assim, você pode até pensar, ah, quando você tem novidades, você não tem tanta noção assim da vida, ok? Mas agora, o pior é que esse garoto caiu no chão com um saco de plástico em mãos e uma corda. O que, de acordo com, assim, né, ao que tudo indica, a análise mais próxima do lógico que eles conseguiram descobrir, é que ele provavelmente estava tentando fazer um paraquedas com aquilo, sabe? Tipo, vou usar essa sacola de supermercado aqui com uma corda, vou pular, dar a cotovelada, depois aciono o paraquedas, fica tudo resolvido, entendeu? Não, mas aí que tá, até como foi comentado ali embaixo no notíssimo, a matéria dava a entender que, ah, ele gostava de jogar muito jogo, então por isso que ele pulou. Mas não, cara, isso é uma realidade do evento, né, da WWE. Não é o jogo que inventou isso. Eles realmente sobem se o ringue e pulam em cima. Então não tem como falar, ah, é a culpa do jogo. Não, cara. Claro que assim, o momento é triste pros familiares, mas, cara, essa é uma morte muito estranha de se ter, sabe? Realmente. E assim, pois eu tenho quase certeza que a ideia de usar uma sacola de plástico com paraquedas não veio de jogo de luta livre, né? Não, cara, com certeza veio de desenhos, provavelmente da Warner. Aí provavelmente da Warner. De acordo com a equipe Nowload, nosso especialista, provavelmente foi da Warner. Não, cara, isso é o Willy Coyote total, né? É mesmo, né? Eu aposto que essa cola era da Acme, velho. Por isso que deu o que deu. Não, aqui. Pô, o que impede dele ter feito esse negócio? Porque ele joga muito em The Eleven. Em The Eleven tá querendo imitar o goleiro, sabe? Sei lá. Você joga bola com um saco plástico e uma corda? Tá, eu tô vendo. Não luta livre com um saco plástico e uma corda, né? Fernando, próxima notícia aí, por favor. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Iowa, comprova que uma em cada 12 crianças que jogam videogame são viciadas em videogame. E, tipo, é legal que pela pesquisa foi considerado que 8,5% das crianças, né, que jogam videogame, elas apresentam sinais de que são viciadas, sabe? Não que elas são realmente viciadas, mas apresentam comportamentos e tendências a serem viciadas em videogame. Talvez essa pesquisa até faça sentido mesmo, porque criança viciada em videogame não é que nenhum adulto obcecado por World of Warcraft. É viciado do tipo, eu gosto muito de fazer isso, essa é a minha diversão total, sabe? Eu já fui assim, quando era mais novo também. uns 9, 10 anos, assim. Eu não pulei de nenhum prédio, 13º andar com sacola, mas... É, tipo, eu tive um período que, tipo assim, cara, eu chegava em casa, eu queria jogar Mega Man X4 e ponto final, sabe? Com certeza. Só que, sei lá, acho que isso é até uma fase, assim, da vida que depois passa, cara. Ah, com certeza, cara. Criança tem tempo e falta de responsabilidade. O problema é um pai de família, sabe? Faltar o trabalho pra ficar jogando World of Warcraft, sei lá. Aí que tá, mas aí tem os níveis. Tipo, esse estudo pegou 1.100 crianças entre 8 e 18 anos. Fez várias perguntas e questionários sobre como é que ela usa o videogame, o que ela faz no videogame e tudo mais. E mostrou que 20% fala que elas vão mal em provas ou em trabalhos porque elas estavam, né, jogando videogame. Algumas pessoas até mostraram um alto nível de ser viciadas, porque elas até mentiam pra família sobre o tempo que passava no videogame e até roubavam dinheiro ou jogos, né, pra poder jogar. Mas é aquela parada, querendo ou não, isso tudo é dentro de um contexto, porque uma pessoa pode muito bem ter que mentir pra sua família se a família repreender, sabe, de forma absurda, sabe? Por exemplo, mesmo que o cara, sei lá, joga 4 horas por dia, sabe? Se a família é daquelas que não compreendem os hobbies novos das crianças, não tem esse tipo de conversa aberta com os próprios filhos, ele vai acabar mentindo. Isso aí acho que vai muito além de simples contar dados, fazer perguntas direto, sabe? É verdade. As pessoas estavam criticando esse estudo porque eu não consegui achar se isso foi feito assim mesmo, só que uma pesquisadora criticou o estudo porque ele falou que ele foi feito no questionário online. Então, pessoas de 8 anos não teriam capacidade para pegar um questionário online e responder corretamente. O que é muito válido, né, se for pensar. É o seguinte, regra 34 na internet. Imagina o que que tinha nesse questionário que a galera respondeu. Né? Tá? Com certeza tinha alguma coisa, sei lá, sabe? Eu uso videogame pra atos ilícitos. Uso videogame pra atos ilícitos e fico com bolhas na mão. Eu acho que, sim, de fato, qualquer coisa a nível, sabe, de vício é prejudicial, sabe? Eu não vou ser inocente o suficiente a dizer que, não tem problema, pode jogar 18 horas por dia que não, sabe, não tem problema. Não, não é isso. Mas eu acho que tem muita coisa assim que envolve preconceito e tal das pessoas que foram criadas em um ambiente, assim, mais seguro, sabe? Na época deles não tinha esse tipo de coisa e que acaba gerando um certo preconceito. Acho que o videogame tem aquela imagem, né, de que se alguém fica passando muito tempo jogando, tá dispensando a vida, é muito viciado, ele não consegue sair, não consegue parar. É, porque antes, né, antigamente, o neguinho matava a aula pra jogar bola. A diferença é essa, sabe? O neguinho passava o dia inteiro na rua e não estudava, e ia ruim no colégio, só mudaram os hábitos, entendeu? E, tipo, com certeza, se alguém for fazer uma pesquisa de quantas crianças que comem chocolate são viciadas em chocolate, ia ser, tipo, 10 em 10, né? Ah, é, realmente. E mentem pros pais pra comprar chocolate, né, essa coisa toda. E roubam e sequestram pessoas pra conseguir dinheiro pra comprar chocolate. Não, pera, daí roubar pessoas com chocolate era só você mesmo na sua infância aí, tá? Poxa, Fred, não fica assim mal porque no recreio eu roubava seu chocolate. Passou. Não, eu não superei isso até hoje, velho. Só porque isso era uma série na frente, eu achava que podia, né? E ali começou a rivalidade. Mas. Boa, Diego, bem legal. Tudo por causa daquela barra de chocolate da Turma da Mônica, né, cara? Como tudo começou, né, cara? Então, here comes a new challenger. Estamos aqui com Pedro Henry, né, que participa da equipe do Knowledge Press, colocando notícias lá, junto com o Diego e outros caras. Né? Valeu! Fala assim, não é da equipe, Fred, porra! Qual o Fred que não é da equipe, velho? Caralho, velho. O Fernando é da equipe também, o Rick é da equipe. Cara, cara, eu não vou falar o nome de todo mundo, não, cara. A gente tem que ser objetivo, sabe? É isso aí. Tá. Diego e outros caras, parece nome de banda, né? Oi, eu sou o Pedro. Oi, eu sou o Pedro, no episódio anterior. Caraca, velho. Então, Diego, próxima notícia aí. Então, vocês já ouviram falar do Remy? Rémi Gaillardi, um francês maluco que fez um vídeo do Mario Kart. Já ouviram falar dele? Ah, sim, aquele vídeo do Mario Kart é muito bom, cara. Não faço a mínima ideia. Rémi é um ator francês que começou com aquela coisa que eu acho que o Pânico tá fazendo agora, de entrar em eventos, sabe? Como se ele fosse um participante e tal, até que alguém percebesse ele, ele saísse correndo. Aí a segurança começa a correr atrás dele, esse cara é muito legal. O único ator francês que eu conheço é o Jean Reno, cara. O Rémi é sensacional, cara. O problema dos vídeos dele é que ele é muito sem noção, cara, sabe? É muito Pânico mesmo, sabe? Ele quebra as coisas da loja, sabe? Ele já foi preso mais de 40 vezes pela polícia, sabe? Caraca! As brincadeiras dele. É, sério. E assim, a última façanha dele, cara, foi um vídeo sobre Pac-Man. E, cara, ficou ótimo, cara. Ótimo. Cara, já viu, Fernando? Já viu, Fernando? Eu vi, eu postei no Twitter quando eu vi isso. E, cara, é muito engraçado o vídeo dele. Eu lembro do Mario Kart, ele andando de kart no meio da cidade jogando bananas. Sim. Pac-Man. Só que o problema, cara, é que aqui ele apanha das pessoas, sabe? E ele quebra praticamente metade do supermercado fazendo isso. Uhum. E, sendo que ele chega a ser preso no final. Não, eu tô vendo fantasminhas caindo de cara ali, muito engraçado. Né? E fora quando ele encontra uma pílulazinha, sabe qual é? Só que a pílula é tipo assim, ele pega uma bola de golfe no chão e sai correndo atrás de fantasma. Eu tô vendo! É muito foda, hein? O fantasma caindo é muito bom, cara. O problema é que aquele parece que foi de verdade, porque não tem como ele ver ali no chão. Cara, eu acredito que seja de verdade, sério mesmo, porque eu já vi muitos vídeos dele, cara, e é muito sensação. Essa coisa mais divertida do mundo, você tá no supermercado e de repente você vê um Pac-Man correndo. Divertido ou assustador, né? É. Sensacional. Game over. Eu sou fã do Rémi, cara. Tem um vídeo dele do canguru também, que é muito bom. Do canguru é muito bom. Quem gosta desses nonsense assim, vai no canal dele do YouTube, cara. Tem muita coisa pra se divertir, sério, na QTV. Ah, legal. Já vou ter o que fazer essa noite, velho. Cara, assistindo. Get a life, Nikki. Porra. Então confira um vídeo aí, né, que é muito bom. Pedro, próxima notícia aí. A produtora Bethesda Softworks é a produtora do Fallout. Ela anunciou que vai ter, agora dia 20, uma nova uma continuação pro Fallout 3, que vai ser o Fallout New Vegas. Ela anunciou dia 20, não que dia 20 vai sair a continuação. Ah, né? Vai sair pra PC, Xbox 360 e PlayStation 3. O famoso trio multiplataforma, né, excluindo Nintendo Wii aí, é claro. O que sai pra Nintendo Wii, né? Não. E não vai ser uma sequência não, né, cara? Fallout não tem... É tipo Final Fantasy, né? Não tem sequência de um jogo pro outro. Mais um Fallout, né? É, só mais um nome igual, né? Ah, é? Caraca, sabe disso. É, cara, os Fallout não tem ligação nenhuma com o outro. Nome da franquia tem peso, né, cara? Se fosse apenas lançar um outro jogo com um novo nome, nova franquia, poderia não fazer tanto sucesso. Sem contar que Fallout 3 foi o puta mega sucesso, né, cara? Ui, cara, cara, mas eu não consegui jogar. Acho que eu tenho que dar uma chance melhor pra esse jogo. O André também não foi muito com a cara dele. É um FPS, é RPG, né? Você encontra com a pessoa, ou você tem a chance de atirar nela, o que não vai, você não vai se dar muito bem, porque essa não é a premissa do jogo. Ou você entra em turnos com a pessoa, sabe? Se você tem uma barrinha lá que enche, você pode atacar ela. Você pode selecionar em qual parte da pessoa você vai, por exemplo, atirar, sabe? Você quer atirar na cabeça, só que na cabeça você tem tantos por cento de chance de acertar. No braço, tantos por cento. Entendeu? E, obviamente, cada parte do corpo você vai tirar um dano maior. Uhum. E, cara, a ideia é muito boa. Só que, pelo que eu fui saber depois conversando com um amigo meu, que não é que o jogo seja muito difícil, porque eu comecei e tive muita dificuldade, mas eu peguei o caminho errado. Eu fui pro lugar onde tinha os caras muito high level, sabe? Então eu achei um jogo muito merda e não consegui. Ah, mas, peraí. Como que você ia saber se você tá jogando agora que tem o caminho certo e o errado? Parece que tinha um mapa lá. É, cara. Tinha um mapa. Eu não olhei. Ah, caraca. Tinha um mapa e uma seta. Vai por aqui. A Diego foi pro lado oposto. Não, e bizarro falou, cara, que tudo que você toma, tudo que você come, é, tipo, aumenta seu nível de radioatividade. Uhum. É tudo radioativo naquele jogo. Aí depois tem que pagar pra tirar a radioatividade. Pois é. Precisa tomar uma Coca-Cola, precisa comer alguma coisa, mas seu nível de radioatividade tá aumentando enquanto tá... O que eu me surpreendeu bastante, cara, que, tipo, New Vegas, cara, isso não é uma coisa, tipo, Las Vegas, ou tipo... Todas é, totalmente. E aqui... Parece Las Vegas, mas, cara, sei lá, não encaixa. Eu não consigo ver Fallout e Las Vegas, tipo, no mesmo jogo. Mas, ô Diego, você não viu Resident Evil 3, o filme, não? É, se você não viu, que bom, é bom pra você, mas tá, eu vi. Lá mostra Las Vegas abandonada, sabe? Que, tipo, Las Vegas foi construída próximo a um deserto, então eles têm sempre que limpar a cidade e tal. Aí ela é abandonada, a cidade toda em ruínas, e as areias invadindo, então virou meio que um deserto cheio de prédios quebrados, sabe? Pode dar alguma coisa daí. Ou então, eu vou além, talvez seja um jogo pós-apocalíptico, sabe? Depois do Fallout 3, aí tá tudo se reconstruindo, tudo bonitinho. É, e você chega lá e, tipo, um FPS com poker. Às vezes é um poker FPS, né? Tá lá em Las Vegas, joga poker, mas de primeira pessoa, você pode escolher blefar ou dar um tiro na cabeça. Tá? Mas e pra que ano esse jogo tá planejado, Pedro? Ganhar a continuação em 2010. Mas já? E eu acredito que esse de 2010, ele vai aproveitar a engine, sabe? Engine, ele vai aproveitar muita coisa. Acredito que vai ter o mesmo espírito de Fallout 3, sabe? Vai ser praticamente a mesma merda, em outro cenário. Então, realmente, assim, fica mais fácil fazer do que se eles fossem reinventar tudo pra um videogame da nova geração, entendeu? Como eles fizeram com o 3, né? É trocar sprite só, né? É trocar história, as armas. O personagem principal. Coloca uma vaca mutante ali que não tinha antes. E a minha próxima e última notícia do momento é sobre God of War 3, né? O jogo que provavelmente mais foi citado no nosso Download News, ou Final Fantasy 13, talvez? Talvez. Ah, sim, essa notícia foi tirada também do Download Press, tá? Da nossa equipe que postou lá, né? Tipo, Pedro Henry, Diego e os outros caras. Pedro Henry. Henry. Bem estilo, tá ligado? O site americano, PlayStation, começou a enviar ultimamente para todos os usuários cadastrados e-mails sobre pesquisa de opinião. Eles estão perguntando o que os jogadores gostariam de receber na edição de colecionador de God of War 3. E lá eles colocaram várias opções lá de o que você gostaria de receber como extra, né, na edição de colecionador. E temos aqui a lista de opções, olha só. Pode votar em uma trilha sonora completa de God of War 3. Ou uma revista em quadrinhos de God of War 3. Tá alguém mexendo com o Nantiaco aí, ou coisa do tipo? É o barulho do microfone do Pedro, pelo que tá aparecendo aqui. Oh, cara, eu tô imaginando ele usando o Nantiaco agora, velho. Nada mais. Imagina, tá treinando, né? É que você falou ninja aí, sabe? Pois é, tem que se defender, né? Uma caixa exclusiva, que eu acho meio estranho, mas enfim. Ou você pode votar em receber God of War e God of War 2 em versão Blu-ray, que está sendo mais votado. Você pode receber uma compilação em vídeo de God of War e God of War 2. Pode votar em um artbook, em itens colecionáveis, making of, entre algumas outras opções. A mais votada está sendo receber God of War 1 e 2 em Blu-ray. Eu acho que esse é o melhor prêmio, cara. Assim, qualquer ser pensante pensaria nisso. É, mas assim, é o melhor prêmio só porque você vai ter mais dois jogos pra jogar, né? Porque se o cara tá voltando nisso pensando que vai ter alguma inovação no jogo, ele... Mas aí que tá, né? Aí tá colecionador, né, cara? Tu vai ter uns três, não só. Quem tem um PS3 hoje em dia e curte muito God of War, com certeza tem o PS2 com o 1 e o 2, cara. Eu acho que seria muito mais interessante um action figure ou uma artbook, que é uma coisa que você não tem. Não tem outro jeito de você ter acesso sem ser por isso. O God of War 1 e 2 versão Blu-ray, que não vai ter nada diferente. Cara, você pega God of War 1 e 2 de PS2, é a mesma coisa de você ter, né, no Blu-ray também. Eu acho que seria muito melhor um artbook, que você ia ver as imagens, como é que é o processo de criação, tudo, que é muito mais foda. Ou então um action figure... Eu concordo com o Fernando disse, principalmente porque, tipo assim, se o cara vai comprar a edição de colecionador, supõe-se que ele seja um mega huge fã. E se ele já tá nesse estado, ele já deve conhecer bastante God of War 1 e 2. Tipo, se eu fosse comprar God of War 3, eu já cansei de jogar 1 e 2, eu não vou querer a versão deles em Blu-ray. É o que eu penso também. Eu concordo com o Fernando, eu queria muito mais uma coisa exclusiva, tipo um artbook ou um item colecionável, do que os primeiros e segundos jogos de novo. Ah, mas se der o primeiro e segundo jogos, pode atrair novos jogadores, né? Por exemplo, o cara não jogou o 1 e o 2, né? Tipo, aí vai comprar o 3, já vem o 2, tá? O cara mata 3 com ele com uma caixa d'água só. O lance é que essa daí é uma edição de colecionador, né? E geralmente é bem mais caro. É, acho que vai deixar de cada um pra cada um também. Porque, tipo, eu, por exemplo, não sou muito fã de action figures e artbooks. Eu sei que não é a mesma coisa você pegar na mão e outra coisa você ver no videogame. Mas você, eu habilito artbooks em games e não... Tipo, vejo assim, legal. Cara... Fica lá pra sempre, sabe? Eu não vejo mais de novo. É, isso varia de pessoa a pessoa mesmo, cara, porque eu sou muito fã de artbook, claro, eu desenho também, né, tem tudo isso. E tipo, cara, eu tentava, tipo, fazer algumas coisas extras em Metroid Prime 1 só pra abrir artbook, sabe? Cada eu escolheria o que fosse dar mais prejuízo pra empresa. É, então. O nosso Download News episódio 34 vai ficando por aqui, e Mission Failed, a Athena morreu de novo. Risada, Diego! Pera, não deixa, velho. Ah, tá, desculpa. digamos, né, que são... Ah, peraí. Ah, meu interfone está tocando. Eu tava... Que é isso aí, Henrique? É o stream, é isso que tá vendo, cara, né? Pornografia? Tô vendo uma parada legal. Passar pra tá vendo pornografia de novo, né? Não. Ah, é, vocês vão falar de pornografia com minha mãe chegando aqui em casa, não, né, velho? Fala, pô, cara. Caraca, né? Tu tem limite, cara. Tá, a gente espera, mano. Pera aí, rapidão. Cara, eu vou muitar aqui, cara. Pera aí. Não, é stream, o cara tá fazendo agora. Ah, tá. Ah, tá. Gente, vocês estão aí? Sim. Não. É, a minha mãe está chegando. Oi, mãe do Fred. Oi, mãe do Fred. Oi, você tá joia? Ô, Fernando, eu joia. Sou também. Ah, é, Fernando? É, mas eu era uma série depois do Fred. Você tá em Florianópolis? Fred também seguiu o exemplo de vir pro Rio do Sul, mas ele já voltou. Né? Ah, mas é legal mudar de ares. É, né? Um abração pra você. Abraço pra você também. Tchau. Eu continuo gravando aqui, deve demorar uns 45. Ah, que bonitinho. Ah, mãe, eles estão ouvindo ainda, sabe?